pertencem somente a Jesus. Pois sua obra foi plena, completa, gloriosa na cruz. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu.